Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje nós daremos sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais com o capítulo 17, O Amor Busca a Bênção de Deus. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Salmos 21, 6. Os pais esperam que seus filhos sejam saudáveis e cresçam felizes, seguros, protegidos, amados e abençoados. Mas o que isso significa de fato? A que nos referimos como bênção para uma criança, um adolescente ou um jovem? Na realidade, a palavra acarreta na ideia de ser favorecido, frutífero e satisfeito, bem-sucedido e pleno, alguém que tenha razões para regozijar-se e estar contente. É certo que todos queremos bênção para os nossos filhos. Desejamos que sejam fortes, sábios, habilidosos, alegres, abençoados, com amizades maravilhosas e matrimônios saudáveis. Mas quem é a pessoa que recebe a bênção de Deus? E como os nossos filhos podem experimentar isso? Em primeiro lugar, sabia que a sua fé e a sua relação pessoal com Deus podem induzi-lo a abençoar mais seus filhos? A Bíblia afirma, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, fazendo com que seus filhos cresçam como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128, 1, 3. Deus declarou que abençoou aos descendentes de Abraão pela grande fé do patriarca. Gênesis 17, 6, 8. Mais adiante, disse ao povo na fronteira da terra prometida, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Deuteronômio 30, 19 e 20. Portanto, se você caminha com fé e com integridade, amor, temor e obediência a Deus, sua palavra revela que Ele abençoará você e seus filhos. Além disso, Jesus descreveu distintas atitudes amorosas e abnegadas, as quais deveríamos desenvolver para receber bênção e alegre satisfação, não importando quais sejam nosso ambiente e nossas circunstâncias. Mateus 5, 3, 12. E que ainda que essas beatitudes não surjam de forma natural, damos a nossos filhos uma oportunidade muito melhor de cultivá-las o quanto antes começamos a ensiná-los a ser exemplo e a defender essas qualidades em casa. Jesus disse, bem-aventurado aos pobres de espírito. Ser pobre de espírito significa depender a todo momento da fortaleza do Espírito e da sabedoria de Deus e não de nossos recursos. É reconhecer que só Ele provê o perdão e a salvação e que não são questões que surgem do nosso interior. Faz com que a oração seja perpétua ao saber que dar amor e fazer o bem a cada dia somente é possível com a ajuda do Senhor, não porque temos todas as respostas ou poder. Crianças pequenas se sentem indestrutíveis, mas necessitam da direção e da proteção divina todo dia. Como pais, devemos transformar nossos lares em lugares de oração, onde nos guiemos mutuamente a admitir com humildade a nossa necessidade e pedir a Deus sua graça que é poderosa e nos capacita. Bem-aventurados que choram. Deus promete consolar e abençoar aos que choram pelas coisas que o fazem chorar. A vida de uma criança deve ser repleta de diversão e gargalhadas, mas ainda assim, reconhecer que muitas outras coisas não são tão divertidas, como a violência e o abuso, a dor de um amigo próximo ou a perda de um ente querido. O amor não ri do pecado, mas se lamenta por ele. Ezequiel 9, 4. Aflige-se pela situação dos pobres, pelas tragédias nacionais, pela morte, pelo inferno. Ao ver que a vida pode ser terrível e dolorosa, as crianças descobrem que amar de verdade a Deus e aos outros às vezes significa também derramar lágrimas. O amor equilibra as expressões de gozo com lágrimas prudentes. Bem-aventurados humildes, o amor não se altera, nem é obstinado, não menospreza os outros, nem atua com superioridade. Humilha-nos e nos vê aos outros como iguais ou mais importantes. No caso das crianças pequenas, isso significa compartilhar, esperar a vez e não estragar a brincadeira por causa de caprichos. No caso de crianças maiores, pode significar encorajar e saber jogar em equipe ao invés de se irritar porque não lhe passa uma bola ou não ganha sempre. A palavra original da usada nesse versículo é mansos, que não quer dizer fracos, mas sim saber manter a fortaleza sob controle. Significa não necessitar de mais força e brilho que os outros, nem ter de ofuscá-los. É manter os pés sobre no chão e ajudar os outros a se sentirem bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Temos de almejar viver bem e estar dispostos a realizar algo para Deus e para os outros, a termos fome disso. A maioria das crianças sabe o que é estar, desejar seus pratos favoritos, mas talvez pudesse encontrar um momento instrutivo para ajudá-los a entender que conhecer intimamente Deus e ter fome de viver como Ele oferecerá mais satisfação que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Salmos 16:11, 37:4 e 63:5. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que perdoam os outros, que têm compaixão pelo necessitado e andam com o coração de servo pronto para ajudar. Bem-aventurados os de limpo coração, aqueles que não mostram uma cara diferente em duas situações distintas, mas caminham em integridade e estão dispostos a se arrepender quando fracassam. Bem-aventurados que procuram a paz, aqueles que se apressam suavizar os conflitos e ajudar os outros a estar em paz entre si e com Deus. E por último, Jesus disse que são bem-aventurados os que recebem zombarias e maus tratos, seja por uma reação violenta contra a sua boa conduta, sua fé cristã ou sua postura corajosa sob um princípio. Nossos filhos deveriam aprender a regozijar-se se tem a aprovação de Deus, sem se importar se o mundo está de acordo ou não. A longo prazo, sabemos onde as concessões podem levar nossos filhos. E não é a um pleno gozo das bênçãos mais esplêndidas de Deus? O amor quer que nossos filhos sejam saudáveis, felizes e que prosperem em tudo o que façam. Sonhamos e nos esforçamos para que isso aconteça. Por isso, o amor escolhe um caminho comprovado para levá-los até o alvo, as promessas bem-aventuradas de Deus para as crianças de todas as idades. E isso começa com você, mamãe e papai, na sua casa. O desafio de hoje. Pergunte-se se o seu estilo de vida atrai a bênção de Deus para a sua família ou a repele. O que é necessário mudar? Em segundo lugar, escolha dois ou mais atributos mencionados hoje e fale a respeito disso com seus filhos na hora da refeição. Depois, peça a Deus que deixe toda a família sedenta para desenvolver estas atitudes em suas vidas. Pontos para refletir. Quais questões familiares vieram à mente hoje, enquanto lia? Que atributos você escolheu e por quê? Que conclusão você tirou da conversa que tiveram? Hoje eu fico por aqui e desejo a vocês um lindo dia na presença do Senhor.